liga. Acabou a bateria do celular, não muda de assunto. Quem que é a Raputenga na foto? Que Raputenga? Minha irmã, se liga. Não muda de assunto. Eli, eu vou te largar, hein? Daí você não vai meter o Lindeberg. Firmão, sua cabeça é seu guia, vai na fé. Você ouviu ou você escutou que eu vou te largar? Escutei, meu, mas aí fazer o quê? Olha, vamos fazer assim, então. Eu te perdoo, daí a gente faz igual os casais da Cacolândia. A gente coloca uma pedra nessa história e vamos ser felizes. Como que é mesmo aquela sua música lá? Já que a vida é bela, vamos recomeçar. Eli? Eli? Alô? Essa mina tá loucona, tio. Tenso, necão, extenso, pavio. Suporta as ideias, torta delas, intriga. Depois me liga, seca pra eu falar. Bom, tô só vem. Mas aí, vou desligar, quer resenha? Vai no de frente com a Gabi. Isso se for relevante, entrevistar uma perita ficar desnecessariamente magoada. PHD, e achar tudo onde não há nada. Não fique irritada. Não é que eu quero que você cale a boca. Só não quero que diga nada. Não tente me agradar igual quando tentou assistir jogo comigo fingindo gostar. Não, amor, não existe terceiro tempo. Não, amor, a trave não conta no impedimento. Jura que o time do Brasil ganha o Brasileirão. A vaca, o goleiro pegou a bola com a mão. Chega, né, acabei, acabou, acabamos. Então não se engane, se dane e não me cause danos. Vou ouvir um conselho de um mano meu que me disse: ignora, fuja dessa louca contraditória. Nenhuma explicação vai ser satisfatória. Para de perder seu tempo, se não moia. Ela é viciada em treta irrisória e tá na noia. A insanidade dela é notória. Deixa essa história em memória, se implora, negão. Caduca, louca. Caduca, louca. Caduca, louca. Esperança e mudança, usava gema, não aliança. Uma hora tá sussa, outra já não tá. De nada vem, esculacha. Calma, preta, relaxa, tá nervosa. O que você acha? Sei que mulheres são complicadas, mas você é o tipo único de mulher. Isso não foi elogio. Tempo com você, um desafio. Relevar foi minha tática. Não te escutar, uma prática. Vulgo DR, mas era um monólogo. Eu faço rap, não estudo pra ser psicólogo. TV aliena mesmo, o povo eu dizia. Já falamos sobre isso, mas ela vinha com. Vale a pena discutir de novo. Me irritar a sua meta, se o amor é uma linguagem, você é analfabeta. Fico bruxo com a facilidade pra falar merda lá em Goma. Lembre-se aqueles aqui, tive lá que cê toma. Eu ainda acredito em nosso amor. Ah, é? Então dá se for. Agora eu enxergo que não nos fazia bem. Tá bom, então pra quem é que eu dou os parabéns? Se me ver com outra mina não vai dar piti. Agora se adapte, novas coisas capite. Trate de aceitar o fim. Se declara pra receita e não pra mim. A mente é maluca, mas não pode ser caduca. A mente é maluca, mas não pode ser caduca. A mente é maluca, mas não pode ser caduca. A mente é maluca, mas não pode ser caduca. Ela é formada em mitologia, fundamentada nos contos de Faust, discípula de Procristina Cristina, narcisismo exacerbado de mundo de Fia de Roma, mestrada em astrologia e cinismo, neurose crônica da teoria dos seus gostamentos, com base na areia, fundamentada na pirafeses. Por isso quer chamar minha atenção, aqui piada, mas você é tão sem moral que... Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas.